O verdadeiro show começa agora. Venha você também fazer parte desse show, que é Pop Saudade. Seja bem-vindo, meu DJ. Yeah! Vamos começar o show, Paulinho Boy. Ele chegou para dar emoção à sua viagem no tempo. Com seu talento e sua simplicidade. E vem conquistando cada dia mais a família Saudade. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Boy. DJ Paulinho Boy. Boy. Paulinho Boy. Recordando agora, DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Para começar. O show vai começar. Pode se preparar. Vai pra cima, covarde. Bola de estridão. Saudade aqui hoje, vai! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Pop! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existe. Aí você brigou! Você brigou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar pra sempre. Bora, Kelvin! E aí? Você me perdeu. Delegada Marluce já tá com a gente, obrigado. Casal Preto e Carmen, do maior valor. Meu amigo Peço, lá de Bragança. No meu amor. Alô, Liel! Covarde da saudade. Bora com o covarde, chegou! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando meu grande amigo Cabo Lino, chama o parceiro. Justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. E aí? Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Preto e Carmen, o casal Pop 3D. Essa semana já vou mandar fazer da delegada, tá faltando. Descobri alguém que vai me amar. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Aí você vai saber. Ei, minha autarquia! Olha aí quem chegou, o Berço e toda a equipe Só Zebra. Pense num cara, é gente boa. É ou não é, Doquinho? É sim. Começou! Você mundo, só cadê a fumaça? Você me perdeu. Queimou a máquina. Aí. Você me amigo Daniel, bom Daniel. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Fora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. DJ Paulinho Boy. Anderson Costa, tá por aqui também, olha. Ele, o seu grande amor. Vai! Chegando também aí os 15 anos, é da Carla Michele. A gente deseja todo o sucesso do mundo, felicidade aí pra essa garota. A filha da minha grande amiga, delegada Marluz. E hoje, mais uma vez, veio recordar e curtir o som que ela dá valor. Ó, saudade. Alô, Marluz! O lugar acende fogueiras em mim. Mora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. DJ Paulinho Boy. DJ Rodriguinho, olha a sua família. Hoje está sendo Pop Saudade aqui no distrito, olha. Na verdade, o Rodriguinho e ela estão com esse projeto aí de trazerem as grandes aparelhagens de saudade. Todos os domingos aqui, gente. Dá esse apoio, Pai Nego aí. Incentivar esse negócio que vai pegar. Mais uma aqui no Pop! Diário, o tempo não quer passar. Alô, família! A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo. Pop Saudade 3D. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Forte saudade. Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Amigo Joquinha, aí do Bom Seguro, esse é considerado aqui na Igreja Pop. Alô, Joquinha! Saudade. Do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro. Estamos gravando ao vivo, gente. Se você quiser pedir o seu alô, o seu abraço, só chegar aqui com Lorinha, tá bom? Tá saindo uma CD ao vivo do Bob. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés. Mas não vai te humilhar. Pop Saudade! Pop Saudade! Poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar. Meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou. Minha família, chegando junto para recordar. Hoje aqui no Copacabana Eventos, olha. Pop Saudade! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. Pop Saudade 3D. Realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites. Te conquistar pra viver só pra mim. Vamos lá, família! Vou aos limites. Vou aos limites. Mundo real, paixão de um altar. Novo Pop Saudade 3D. E agora sim, tudo na nova super máquina do tempo. Show do Pop! Bora, Cleito, bora! Bora, Maninho! Aqui está o novo Pop Saudade 3D. Vou aos limites. Obrigado também a Maria. Também as igrejas aqui do distrito. Estão aqui com a gente, obrigado. Mundo real, paixão de um mortal. Bora com o Gová, chegou! Muita hora. Que eu te amo. É grande. É tão grande. Minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar. Que eu te quero. Chegou a nova super máquina do tempo. Pop Pop Saudade 3D. Novo Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. Rodrigues, aí do canto do primo chegando agora, hein? Alô, primo! Que eu te amo, que eu te amo, é tão grande minha paixão, eu desejo de te amar, não me canso de Alexandre Blumonte está aqui com a gente de volta aqui no Paraíso das Feras. Alô, Alexandre! Vai! Passava sim, uma eternidade te esperando, te esperava sim, a imensidão do meu amor por ti não se expressar, por ti não se expressar. Alô, família! Por ti Oh,

Eu sempre fico na vontade. Você me impõe. Já me separava, né? É. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Frígida, você me diz que é Frígida. Olha, próximo domingo, gente, aqui tem Big Som. O aniversário do Copacabana, tá bom? Na minha cama, você me engana. Frígida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Ô, Bingo Chapa! DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pop Saudade. Chuma, vai! Alô, família de Alalineu! Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Essa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. O quê? Com você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Nosso Cajal, considerar aqui do Pop Saudade, Preta e a Carmen do maior valor. Dizer que me ama, faço tudo que você me pede. Pop Saudade. Esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Com você. Aqui está o novo Pop Saudade 3D. A primeira dama, resolvi te telefonar só para me dizer. Fala, Marluxa, era aquela Marluxa. A saudade é imensa e eu não esqueci de você. Pra sair hoje à noite comigo, quero te convidar. Pra sentir outra vez o teu beijo e poder te abraçar. Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama meu nome, eu também sei. Sei também que você está sofrendo por você me deixar. Como você deixou sozinho, sem motivo, sozinho. Vem pro pop! Vem, vem. Vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me desse amor contido. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. E a gente com certeza vai agradecendo a presença de todos que hoje chegam aqui do Copacabana. Vendo em virtude que é a primeira domingueira com aparelhagem grande aqui, tá, gente? Inclusive todos os domingos, agora vai ter saudade aqui com aparelhagem. Nosso domingo tem um Big Som Saudade. Hoje é o Pop Saudade que tá na área. Bora, meu povo! Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama o meu nome, eu também sei. Marquinho camarada. Além de você estar sofrendo por você. O Eliel tá na área, bora Eliel. Como você deixou sozinho. Meu amigo, o Beço. O Beço. Lá de Bragança, ele é a primeira dama. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem me dar esse amor contigo. Pop, pop, pop. Vem viver outra vez. Saudade. A nossa 3D. Sonhei com você. Naquele lugar. Bora, tia Lu! Também o Rodrigues, grande primo. A primeira vez. E o quê? A minha paixão é grande demais, pode ver. A maior. No dia seguinte. A nova super máquina do tempo. Aqui você viaja de verdade. Depois que apareceu aquele outro rapaz. Mas minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais. Um abraço do meu Rai. Mas tomei a chuta com a gente, o Rai. Como tá doendo o meu coração. Predicar, meu! Oh, oh. Muito obrigado também ao Michael do Nider. Também a Nani. Aí do Super Âncora. Obrigado. Naquele lugar onde te conheci a primeira vez. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira. Novo Pop Saudade 3D. Depois que apareceu aquele outro rapaz. Mas minha tentativa foi em vão, vão. E aí? A minha loucura por você é demais, mas tá doendo o coração. Como tá doendo o meu coração. Um beijo, vai. Me dá um beijo na boca com sabor de hortelã. Se enrosca no meu corpo e deixa a marca no batom. Me joga e me sacode, faz o que você quiser. Passando Bandeira do Shopping. É, também tá com a gente, Bandeira. Um forte abraço, hein, meu irmão. Vai! Vinha porque nasci pra querer. Pra te amar, eu nasci pra querer. Fala, Bandeira! Pra te amar, eu nasci pra querer. E viver pra te amar. Me dá um beijo na boca com sabor de hortelã. Se enrosca no meu corpo e deixa a marca no batom.

que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Pop Saudade. Pop Saudade é emoção, é alto astral. Vai pra cima, covarde. DJ Paulinho Boy. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. E eu? Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? É o ciúme, né? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Alô, Paulinho Boy. Foi o que me fez te amar. Bora, família! Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi. Meu amigo Eliel, tá aqui com a gente, é meu Marquinho Camarada, obrigado. Aquele. Olha, amigo, se aparar, velho. Foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. DJ Paulinho Boy. Aquele beijo que eu te dei. Minha amiga Bandeira aí do shopping. Obrigado, Bandeira. Me fez te amar. Marquinho guardando a saudade do DJ Paulinho Boy, hein? Aqui no Pop! Como eu preciso te amar, meu grande amor. Como eu preciso te amar, Pop Saudade, meu grande amor. O meu mundo longe de você. Esse casal considerado no Pop Saudade. Tem que tirar o chapéu, não tem distância, tem lugar. Casal Preto e Carmen, nosso casal 96, obrigado, dou valor. Meu amigo Peço, Peço de Bragança, sou a primeira dama. Só aqui no Pop hoje, olha. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Vocês, próximo domingo aqui tem Big Som Saudade com meu grande amigo DJ Patrício. E na oportunidade é o aniversário do Copacabana, hein? É, vai ter bolo pra todo mundo! O que todos teriam chegou. Aqui está o novo Pop Saudade 3D. Como eu preciso. Minha amiga Loura do Distrito. Para Loura, vai. Meu grande amor. Como eu preciso te amar. Bora, Michael. Michael do Líder e também os amigos. Vamos curtir aqui o Pop Saudade. Obrigado, tá, gente, pelo carinho. Estamos gravando ao vivo. Daqui a pouco ele tá saindo. O que todos teriam chegou. Novo Pop Saudade. Esta é a nova máquina do tempo. Oh, Tigresas. Só aqui com a gente, olha. Bora, Maria. Alô, Tigresa! Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. E o quê? A você me dediquei e meu amor te entreguei. Vai, vai! Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Amiga, Novo Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Tanto de você. Sem você não sei viver. Pop Saudade no Descrito. Pop Saudade 3D. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Segura! Minha amiga, fica lá, lá. Ela chega do ano, das marcantes. Aqui com a gente, lá no Curial, chega lá no meu bairro. Sem você não sei viver. Bora, mulher! Minha amiga. Esse é o novo Pop Saudade 3D. Preciso tanto de você. E a família chegando junto no Copacabana. Escravo fui do seu olhar. Aí, delegada Barluxa. Mesmo assim, ela me abandonou. Comigo, meu amor, oh, oh, oh, oh. Barreto e Carmen. Quanto tempo se passou e tanta saudade, quanto sofrimento e dor. Tentei te esquecer, mas tudo foi inútil. Outro coração. Olha aí quem chegou, o berço. Pense num cara gente boa. É ou não é, Toquinho? É. Deixa o David, chega aí, David. Volta, volta. Pra família Amaral chegando junto. Seja bem-vindo, David. Vou seguindo meu caminho, sem saber o que fazer. Vem depressa, meu benzinho, vem correndo me aquecer. Te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Te amo, meu amor, eu não vivo sem você. Novo Pop Saudade 3D. Pop Saudade. Obrigado, família do distrito. Chegamos juntos pra curtir o Pop Saudade. Hoje, aqui na linda casa do meu grande amigo Rodriguinho, da minha Copacabana Eventos. Um abraço aí pra toda essa galera. Bora, Paulinho do Boi! Vem depressa, meu benzinho, vem correndo, vem ver. Obrigado, Michael, do líder. Meu amor. Também um Júnior. Não consigo os amigos te esquecer. E a Nani. Te amo, meu amor, eu não vivo sem você. Vem que eu te quero, vem pra mim, porque te amo, meu. Amor aumenta sem poder parar. Quando sentir. Minha vontade é de dançar. Bora! Eu te amo. E eu, hein? Eu também te amo. Alô, Barqueiro! Camarada, esse cara. Te quero. Tenho respeito e um carinho muito grande, ó. Eu também te amo. Amizade de anos. Barqueiro, camarada! Olha, tá moleque doido, né? Sabendo que tá solteirão. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Carinho também. Eu te quero. Super DJ Alex. Eu também te quero. Fala comitiva aí da Feira do Distrito. Fica com a gente, obrigado. Valeu! Só no Pop. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Aquela estrela que brilha lá em cima sou eu. Sou eu. Sou eu. E aí? Sou as curvas do vento. Sou eu, areia do mar. Sou os verdes das matas. Priscila chegando agora. Bora, Pri. Chega junto, hein? Pega todo o negócio aqui. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Sou eu. Sou eu. Aquela estrela que brilha lá em cima sou eu. Sou eu. Sou eu. O sertanejo que vai. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Sou eu. Olá, Anderson. Ele é só a primeira dama. Sou eu. Sou eu. Sou eu. DJ Paulinho Boy. Sou eu. Aquela estrela que brilha lá em cima. A nova super máquina do tempo, aqui você viaja de verdade. Amiga Leô, aqui do Copacabana. Eu queria saber por que aquele gato me manda recado. Ele é bobo, o quê? Não sabe que ele quer como namorado. Ensinou que isso é amar. Mesmo sendo criança, Anderson. Cometiu aí também na galera Marlux. Hoje aqui no Pop Saudade. Obrigado. Pop Saudade 3D. Fala, família! Eu queria saber por que aquele gato me manda recado. Ele é bobo ou quê? Não sabe que eu lhe quero como namorado. E na sala de aula pra me provocar. Já não sei o que sinto. Alguém já me ensinou que isso é amar. Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança e ele qualquer dia vai agir direito. Ele às vezes parece um lindo bebezinho que só quer dormir. Dessa maneira eu vou desistir. Bora, família! Pula, sobe, desce. Eu não sou videogame pra você. E na menina nunca é você. Babeli, cocurra, pode crer. Pula, sobe, desce. Eu não sou videogame. Novo Pop Saudade 3D. Pop Saudade. Aqui com a gente, também o Javanei, tá curtindo o Pop Saudade, obrigado. Sou um gato louco, carinho. Pega o Papa Gay, é muita honra. Carente de amor. Ai, amigo, eu tô aqui na nova super máquina do tempo Pop Saudade 3D. Vem que tá só o luxo. Meus jovados aqui no Pop. Obrigado, gente, pelo carinho, tá bom? E aí? Se a cama quebrar, pode gritar. Para o Marcelo Tavares, aí do campo do Tavares. Bora, Tavares. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau. Miau, gato está morando em meu quintal. Do céu, me seja testemunha, porque 14 luzes de gato tem 1.500 pares de unha. Novo Pop Saudade. Deixa eu te amar só um pouquinho. Tá carente? Sou um gato louco por carinho. Oh, oh. Tá carente, tá carente. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer dilu-dilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha cara. Novo Pop Saudade 3D, a mais perfeita combinação do passado com o futuro. Aquele camarada é um talento. Se a cama quebrar, o cara parece até que ele tá com patins, olha aí. É tão... Bora, Marquinho! Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau. DJ Paulinho Boy! O covarde da saudade! Distrito! Queres tu Tavares! Já considerado Ingo Tavares do Campo do Tavares. Ele e toda a família, já tem aqui, filho. É nós. Paulinho Boy. Esse aqui é o compadre da saudade, DJ Paulinho Boy. Novo Pop Saudade. CD, bora. Fechar com chave de ouro, Lourinho, bora. Papi Saudade. E aí? Tanta coisa linda. Nesse momento, gente, a gente chama a atenção da nossa família Saudade, por gentileza, tá bom? O DJ Davis, esse garoto aqui, esse rapaz aqui do sorriso bonito, ele vai chegar junto e bater a foto aí da nossa família Saudade. Vai de mesa em mesa, tá bom? Aqui quem faz esse trabalho são os DJs mesmo. Uma oportunidade hoje, o DJ Davis. Fica à vontade, tá, gente? Não, obrigado. Se você estiver pegando fuga da patroa, ou também se você, mulher, estiver pegando fuga no marido, te esconde com o paparazzo tá na área. Paixão. Pra cima, David! E essas fotos, gente, de madrugada já estarão à disposição. O Face do Paulinho Boy, do David e do DJ Rebelde. Olha. Tanta coisa linda. Saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Ó, tempo bom, hein? Essa é mais uma produção com a marca Louro Pop Produções. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. No novo Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Novo Pop Saudade 3D. A famosa The Time Machine. A famosa The Time Machine. Que significa máquina do tempo.